O sistema plantou sangue pra colher corpo no chão de humilde. Quem vê cara não vê coração, é triste. No lixão, mano que procurava comida, cansou de comer resto imundo, podre das famílias, dos banqueiros, dos doleiros, donos do cassino, pra se tornar autopsico assassino. Gerente de biqueira, outro sequestrador que explode miolo de vítima sem rancor. Enfim, outro humilde que apenas sonhava com a família em paz, num barraco de tábua, com os filhos na creche do bairro, brincando no parquinho, sem ter que sonhar com o pai trancafiado no presídio. Só fui apenas mais um que quis sair do inferno, sem depender da esmola do programa Fome Zero. Mas não, outra madame vai chorar pelo sangue de mais um filho que se exibia no shopping de Mustang, pelo American Express sem limite, clonado ou pelo marido encontrado carbonizado. Caralho, pra mim só restou buscar de bala na agulha. Seu carro, seu ouro ainda é pouco, espatifando nuca. Vem conferir porque aqui o monstro não tem compaixão, porque é sangue, não mercúrio de televisão. Sua oração não vai evitar cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. É embaçado olhar ao seu redor e não enxergar, do jeito que a novela mostra de vista pro mar. As pessoas da calçada bebendo água de coco, champanhe com morangos, lagosta no almoço, vagabundo. Aqui é puro ódio incontrolável daqueles que joga bola com a cabeça cortada no pátio do Jack ou de algum inimigo de outra facção. É ser perdão, ladrão, é rupla na rebelião. Só sou mais um que cansou de esperar pela fé, que engrossava a estatística do IBGE. Nem sei o que é o Windows, nem Microsoft. Só sei o que é gatilho de Uzi pra abrir cofre. Chega, PM mata a favelada afogado na lama. Troco de mérito, cria o inferno por óbito e fama. Vem de blazer de PT, no morro estilingue, perto das AK-47, granada e dos rifles de indústria russa, pra peneirar viatura e receber premiação de bala na sepultura. E é só sangue e cadáver metralhados no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Não tenta ser herói quando eu gritar. É um assalto da chave, o documento do Citroën Picasso. Não pense em moquear o celular nem reagir. Os seus filhos vão chorar no cemitério do Murumbi. Do que adiantou cerca eletrificada, câmera pela casa, segurança armada, escolta pra levar e te buscar na ginástica, mordomo pra limpar seu rabo quando cê caga, me diz. Se aqui na selva de pedra refém pra nós é lucro, roubos por segundo pra polícia antifurto. Ficar de pernas pro ar enquanto explodimos pedágio, enquanto furamos sem dó as latas do blindado. Ladrão, eu não nasci em berço de ouro, é o seguinte, só tive como escola a rua e o mundo do crime. Quem que cresce no universo como esse sem virar psicopata, com sede de matar? Então vem pra conferir porque o moço não tem compaixão, porque é sangue, não é mercúrio de televisão. Sua oração não vai evitar cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara não vê coração. O sistema plantou sangue pra colher cadáver no chão. Quem vê cara